Para o táxi Web 9739, tem a bordo 02, 3 horas e 50, ao Fernando Galeão. Completa final agora, torre 118, decimal 95. 18.900, obrigado. Ok, 2 a bordo, sente. Reporta no ponto 1, 93. Bom dia, torre 5973, 3 milhas do Cerro. Bom dia, Rio, a parte de baixada para lado. Tomarei. Freidão no zero. Portará estabilizado e sendo para 2 mil pés. 190, 190, gol 1995. Gol 1804, desça para 3 mil pés, alfinetra 090. 3.010, 4.04. Então, 3.5 no 7, desça para 4 mil pés. Não, 4.0 no 0. 4 mil pés, 1.0, 0, 3, 4, 0. 4, 3. Pista 10. Vento 020 graus, 03 nós. Repouso, Rio Sucular, Pista 3. Nossa, não pode esperar, mano. Ali mantém 9739, pista 10. Mantém 35, táxi e aquilo para o Pátio 3, bom. E aqui o Pátio 3, obrigado, bom. 739, autorizado decolar. Vento 020 graus, 049. Iniciando decolagem 10973. 2 horas final do procedimento ILS-X-Way, pista para 2 no pé, reporte estabilizado. Para 2 mil, vai estabilizado, 804. Controle estabilizado, voo 995. Voo 995, completa final, torre 118, décimo 95. 295, voo 995. Torre Salvador, bom dia, gol 995. Minas 739, decolou 3 mil, chamei o controle, bom voo. 19, exato. E bom dia, Web 9739, decolado. Bom dia, Web 9739, contato na sala da colagem, suba no nível 340 na saída da EL, após Lira Direto Brito. Sobe 340 na DEL, pode voar direto da EL? Autorizado. Direto da EL, pode livrar a restrição de velocidade? Livre. Obrigado. Não, 5 pouso autorizado? Afirmo, voa no 995, pouso autorizado na zero. Estabilizou, gol 1804. Gol 1804, completar final, torre 18, decimal 9. 1895, gol 1804. Tran 3597, autorizada com o procedimento LFX3, desça para 2 no pé, altimetro no 0 no 0, reporte estabilizado. Reduz velocidade 200. Salvador, bom dia, gol 804. Bom dia, gol 804, pouso autorizado, pista 10. 040 graus, 49, reporte de baixa travada. Camarada, está travado, 104. Whisky, Brau Whisky, bom dia, Campinas. Campinas, 430 autorizado. Corda 197, primeira curva direita, saída da EL, após Leda Bridge, após Bridge, uniforme Zulu 16. Controle 199.8, transponda 5122. Bradesco Bravo, que acione e chame para o táxi. Finalizou o final da 10, tá 3597. Completa o final agora, Toninho. 18, é final 95. 1895, 3597. Salvador, bom dia, o TAN 3597 no Índia Serra, baixar e travar, visual. TAN 3597, vento 20 graus, 3 nós, aguarde pista livre. A sua escuta, 3597. Livrou, boa noite, 04. 04, solo aos 4 quadros, táxi de Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, boa noite, 04. 597, pistão no 0, livre pouso autorizado. Livre pouso no 0, tá 3597. vez que chame, espero pronto. B597, Paulo 47, Taxi Alfa Juliette, Portão 10. Alfa Juliette, Portão 10, 3. Controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na área. Chegará UF, ajuste ao cimento como 00. Gente, que pode ir pronto para decolar na cabeceira. Paulo Salvador, bom dia, tá 3171. É 3171, quanto cota Guarulhos? 320. Delta, chame 1895 para a Copa. Está sim, da informação Delta, 1895, obrigado. 70, convia a identificação, desça para o nível 060 na chegada à Mare, ajuste o altímetro no 090. Passa cargo 6570, chegada à Mare, desça para 060, convia. Autorizado 320 para Guarulhos, Dumper Zulu na meia, cola pistão no 0, Dael, Leda, após Bridge, o transponder 5124, controle 1298, 3171, Dumper. Controle 1198, chame para o pushback acionar, que está na 3171. 198, vai chamar para o acionamento do 3171. Linda cola, calma. Desculpa, mas não entendi nada. Como está o controle? Bem mal, está necessidade da área da condição. Gol no técnico, como está o controle? Atacarmo S70, desça para 2000 pés, a prova de Duna. Autorizada a final do procedimento elétrico, sua responsabilidade. Entendido, 2000 pés na prova de Duna, 6570. Whisky, Bravo Whisky, Clou 52, chama o controle. 199 decimal 8, bom volume, grande abraço. 198, obrigado aí, boa semana, um abraço. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky. Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, contato radar na decolagem, sul para o nível 430 na saída da EL, após Leda, voa direto para ele. Cliente subindo 430 na DAEL, pois Leda, vou abrir de Whisky, Bravo Whisky. Salvador, bom dia, o Xaner 6211, centro de informação é. Bom dia, Xaner 6211, confirme o destino e horário do plano. Ok, destino é Galeão, está um pouco cedo ainda, se possível seria saída prevista. Tá 2209. Reduzindo 220, desta 4000. Israel Leda Bride pro Galeão, certo. Ok, assim que chegar o seu plano, coordena. Certo. Papá Romeu Whisky, Bravo Whisky, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.9. Centro Recife, 1251, alterna 13395, obrigado, bom dia. segundo 5, desça para 3 no PES, reduz a velocidade 1809. 3.180, 7 no 5.